bom. Eu gosto é de mulher, só penso em mulher, sou todo por mulher. O tremo é mulher, mas eu gosto é de mulher, só penso em mulher, sou todo por mulher. O tremo é mulher. Onde tem mulher eu vou, na batida da viola, tomo pinga com limão. Hoje quando ela rebola, com tudo de cima, nem aí pra bagaceira. Eu quero é beijar na boca e amar a noite inteira. Ela era boa, boa demais. Copinho de Coca-Cola, tipo Juliana faz. Vem cá, mulher, o que tu quer? Eu vou te dar hoje. Quando uma vai, a outra vem. Loura morena, aquilo toda mulher tem. Tem bravada e tem rubuda. Vem cá, mulher, o que tu quer? Eu vou te dar. Paulinho Paixão. .com.br O site oficial do Arrocha. Mas eu gosto de mulher, só penso em mulher. Sou todo por mulher, o tremo é mulher. Eu gosto de mulher, só penso em mulher. Sou todo por mulher, o tremo é mulher. Onde tem mulher é bom, na batida da viola. Tomo pinga com limão, doido quando ela rebola. Com tudo de cima, vem aí pra balançar. Eu quero é beijar na boca e amar a noite. Ela é da boa, boa demais. Copinho de Coca-Cola, tipo Juliana faz. Ravada, ruda. Vem cá, mulher, o que tu quer? Eu vou te dar um. Toda uma vai, a outra vem. Toda morena, aquilo toda mulher tem. Ravada, ruda. Vem cá, mulher, o que tu quer? Eu vou te dar. Mas eu gosto de mulher, penso em mulher.